sou carinhosa. Sou um urso psicopata, pele preta cheia de prata. 99 minha rapa, carinhoso mas não mata. O terror do backstage, foda-se só os eu sou Luke Cage. Tipo Lil Rafael bancando os haters, sua rima infantil fede a leite. Querem minhas rimas boas, eu só quero fodas boas. Querem ver se minha cabeça voa, estão atrás da minha coroa. E meus ritones não é à toa, esses caras só atuam. Tenho só 1,70m, mas ele não consegue chegar na minha altura. Foda-se seu link. O link eu curto a linda quebrada. MC ruim, bate o capacete, eu só vou na pedrada. Sou um ser ruim, olhe pra mim, eu não tenho a nada. Eu nunca corri, nem dos polícia com arma e farda. Foda-se seu link. O link eu curto a linda quebrada. MC ruim, bate o capacete, eu só vou na pedrada. Sou um ser ruim, olhe pra mim, eu não tenho a nada. Eu nunca corri, nem dos polícia com arma e farda. Facção é carinhosa, carinhosa facção. Rajada celestial, seu óbito no quintal. 999 é o caos, show invocação do mal. Anarquista voraz, maniga, sua quadrilha no peito a rima. Parasita, sua esteticida, bélica, lírica, maldita. Coque na faca, rasgo sua cara, roubo sua casa. Cê vai pra cá, coque na faca, rasgo sua cara. Carinhosa facção.